Se fere a sua existência, pega na minha benga. Boa noite, senhoras e senhores. Apesar de, como eu sempre falo, senhoras não existem aqui nesse podcast. Podcast é o recanto masculino dos realistas, MGTOWs. Estamos aqui com um dos membros mais adorados da comunidade MGTOW também, o senhor Thiago Limeira, do Sozinho no Quarto. Ou como eu gosto de chamar pelo seu apelido carinhoso, Sozinho no Gado. Por favor, Thiago, se apresenta aí. E aí, gente? Sei lá, cara, eu acho que você deve ter ouvinte mulher, sim. Mas, sei lá. Não, cara, você tinha que ver, tipo, quando eu fiz a minha última, de repente apareceu uma mulher dando oi, cara, o chat foi a loucura. Sim, Aí eu não sabia o que falar. inclusive eu acho que eu tava nesse momento, eu vi, sei lá, eu sei que eu vi esse momento e de tipo, só vi um oi de uma mina, aí do nada a mensagem é deletada, alguma coisa assim. Tipo, a mina só deu oi, aí veio um monte de cara, ela simplesmente saiu. Ela até tirou a mensagem depois. Sim, foi engraçado. Ah, cara, pelo menos agora eu tenho a prova definitiva de que podcast ganha mulher, né? Sim, cara, agora você tá a um passo de comer uma buceta por causa do podcast. Olha só. Tô a um passo de ir pro puteiro, isso sim, cara. O negócio tá ruim. Acho que tá ruim pra todo mundo, na verdade. Ainda mais com as suas dicas lá do seu vídeo do puteiro, cara. Agora eu sei como me virar num puteiro. Cara, aliás, falando em puteiro, eu até acho que eu tenho que fazer um segundo vídeo sobre puteiro, porque assim, acho que as regras que se aplicavam no passado, quando eu gravei aquele vídeo, podcast e tal, acho que não, algumas coisas mudaram na época de hoje. Sei lá, hoje em dia até. Cara, hoje em dia até puta tá zoado de ir, mano. Tá uma merda. Até as mulheres puta tão um lixo. Pô, serião, cara, porque tipo, eu assim, eu há 2 anos atrás eu ficava assim, não, pagar por sexo é uma bobagem, o caralho. Só que, cara, eu descobri que tô percebendo que é tanto trabalho que você tem que fazer, cara, tipo, pra comer uma mina, sei lá, em termos aí 6/10, alguma coisa assim, é tanto trabalho, entendeu, cara? Que às vezes pagar logo parece mais fácil, entendeu? Sim. E no fim das contas, você vai fazer a mesma coisa que você fizer com a mina, você vai fazer com a puta. Tipo, você vai ter que transar com camisinha, você vai, sei lá, vai ser uma transa de, sei lá, meia hora, uma hora no máximo. Você vai gastar dinheiro, igual você vai gastar com puta, porque você vai ter que pagar um lugar, vai ter que pagar a entrada do lugar, conversar com ela, blá blá blá. Enfim, no fim das contas, os custos é mais ou menos a mesma coisa, quase os custos, e pelo menos com a puta você já vai direto ao assunto, né? Tipo, e a puta também é gostosa. Enquanto uma mina que, sei lá, você pega na balada nem sempre é gostosa. Às vezes ela mente pra caralho, coloca uns bagulho pra parecer que peita maior, bunda é maior. Mas assim, puta, você chega lá no puteiro, a puta tá seminua, às vezes só vem de fio dental pra cima de você, então você já vê o produto, digamos assim, antes mesmo de entrar no quarto. Então, ah, cara, sei lá, de certa forma, dependendo do caso, compensa muito mais puta do que mina normal, digamos assim. É que assim, eu já falei aqui no podcast, mas eu fui criado naqueles ideais românticos da mulher, entendeu? Tipo, de muito amor, não sei o quê, pá, ser cavalheiro, não sei o quê. Foi como eu fui criado, entendeu? Aí, tipo, eu acho que eu não saberia como me portar, entendeu? Só, tipo, chega como eu, tipo, sei lá, não beijando na boca, essas coisas, entendeu? Sim, é assim, para um sujeito tipo você, que é de ser mais romântico, mais, sei lá, tradicional e tal, Mais puta é gado, um. mais gado. Querendo ou não, é. Puta é meio, sei lá, tem suas várias desvantagens, porque, por exemplo, não é toda puta que beija na boca, você não vai. Obviamente, você não vai chupar a buceta da puta. Não, cara, tem uns caras no podcast Saco Cheio, você viu? O cara no podcast Saco Cheio fez um post lá. Cara, se liga nessa puta aqui, chupei o cu dela Eu por uma hora. vi isso, que ele foi chupar, lambeu o cu da puta e teve uma crise existencial no meio, né? Mano, eu também Meu teria Deus, uma cara. crise existencial, tipo, lambeu o cu de uma puta, velho. Tipo, tá, tudo bem, a puta era gostosa pra caralho, Oh, é julgando verdade, pelas gostoso. fotos, mas assim, puta, né, mano? Mas eu também eu não posso falar muito, porque certa vez eu quase meti na puta sem camisinha. Então. E ela deixou ainda? Não, então, exatamente, eu quase fui, eu só não fui porque ela parou e falou, ô, você não tem medo de pegar AIDS? Aí ela própria falou, daí ela pegou uma camisinha, colocou e aí foi. Mas por mim eu teria metido ali sem camisinha. E aí depois provavelmente eu ia ter batido uma crise existencial. Mas no calor do momento eu tava querendo ir sem mesmo. Ela ficou, deve ter ficado com peso na consciência. Ah, eu vou passar AIDS pra esse cara, porra. Vacilo. É. É, e tipo, já era o quê? A terceira vez que eu ia nessa puta. Então, de certa forma, a gente tinha um contato. Então já era um amigo, já era um parceiro. Parceiro de foda, digamos assim. Mas assim, sei lá, hoje em dia, quando os caras falam que, não sei, que pagou não sei quanto pra uma puta, ou então pagou pelo acesso premium de Pornhub, sei lá, site pornô e tal, eu nem julgo mais tanto, porque hoje em dia eu entendo que quando o cara tá no calor do tesão, no calor do momento, ele faz qualquer coisa pra ter o que ele quer, cara. Não adianta. Se o cara, quando tá com o pau na mão, ele faz qualquer coisa pra gozar. Simplesmente. Ah, é, isso é verdade, cara. Mas, tipo, tá bom, puta eu até entendo, mas, porra, cara, Premium do Pornhub, porra, tanta coisa de graça. Eu entendo, assim, entendo entre aspas. O único tipo de pessoa que eu não entendo realmente, que eu falo, mano, você tá fazendo coisa muito errada da sua vida, é aqueles cara que, por exemplo, paga por pack de fotos, tá ligado? Ah, mano, tá tudo postando aquelas fotos daquela menina no Snap de 13 anos, tipo, é, sei lá, 20 conto, foto do pé, uhum, 40, e tipo foto isso, da barriga, tipo assim, isso. 100 conto, pack secreto. É, exatamente, tipo, esse é o único tipo de coisa que eu falo, mano, cara, que realmente eu não consigo, sabe? Eu tento entender o cara, eu tento ter aquele negócio de empatia pelo cara, palavra lixo, mas tudo bem. Eu tento ter empatia pelo cara que compra pack de fotos, mas não dá, velho. Não dá, tipo, peraí, não dá, velho. Você conhece gente que compra? Ah, eu conheço uns cara que compra e de repassa. Tipo, os cara que paga pra mina e depois, sei lá, posta em fóruns, bagulho, sai distribuindo tipo, pra rapaziada. O mestres do capitalismo. Do é menos mal esses caras que fazem isso. Agora o cara que paga o bagulho e guarda só pra ele, nem ao menos compartilha com os irmãos, ah, pelo amor de Deus, mano, vai tomar no cu. Ah, que coisa horrorosa, velho. Mas eu acho que você também deve ter comprado já uns packzinhos aí, né, Thiago? Não. De umas trap massa? Não, nunca. A única coisa que eu já paguei mesmo foi só por puta com relação a sexo e tal. Agora, pagar por pack de foto, ah, mano, pra mim não dá, velho. Pra mim é o cúmulo da betice, cara. Não dá. Ah, cara, eu acho que até hoje eu me orgulho de, tipo, a única coisa que eu paguei pra uma mina foi um sorvete, cara. É o meu orgulho disso. É, eu também, sei lá, eu já viajei até pra pegar a mina, então... Ah, mas aquela história foi muito emocionante, cara. Você foi tipo o anjo do senhor dando dinheiro pra ela voltar pra casa. Você garantiu seu lugar no céu com essa boa ação. É, cara, sei lá, até hoje eu fico falando, mano, cara... O pior da história, o pior não foi nem eu, até hoje eu acho, o pior pra mim não foi nem eu ter viajado, não foi nem ter não trepado, mas o pior foi no final eu ainda ter dado dinheiro pra ela ir embora, cara, tipo, meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu. É, cara, foi tipo, tu pagou pra olhar pra ela, entendeu? É, eu paguei pra ficar, pra conversar com ela uma hora e meia, andar com ela na rua... Chegar no hotel, deitar do lado dela e quando fui colocar a mão nela, ela tirou minha mão. É que ela disse, pô, meu psicólogo tá botando a mão em mim. É, tipo isso, meu. Eu tô aqui... Porra, ela conseguiu um psicólogo de graça e nem pra pagar com uma mamada. Nem isso, pelo menos. Que bosta. Ah, cara, uma mamada e um copo d'água não se recusa, cara. É, cara, bicho. Pois é. Puta que pariu. E, senhores, eu não sei se vocês estão percebendo, mas... É, assim, eu não... Quando você foi fazer aquela entrevista com o Wilton, Thiago, foi a primeira vez que vocês conversaram, tipo, pelo Skype, alguma coisa assim? Não, se não me engano, eu tinha gravado com ele antes da entrevista que eu fiz com ele. Então, tipo, primeiro ele gravou... gravou eu e ele pro canal dele. Depois foi ele e eu de novo, só que pro meu canal. Então, tipo, já tinha falado com ele já. Ah, entendi. É, senhores, então... Porque essa é a primeira vez que eu falo com o Thiago aqui pelo Skype, entendeu? Então, imagina, cara, foi tipo... Aí eu já chego aqui falando um monte de merda pra ele, entendeu? Eu tô nervoso aqui com ele. E aí a gente passou 10 minutos falando só de mulher. Só que aí, eu não comentei aqui, mas esse programa vai seguir a mesma linha da entrevista com o Wilton, beleza? Daqui, acho que, sei lá, vou dar nem 20 minutos, a gente já vai estar falando de trap, de hentai, qual é o melhor site pra assistir. Ai. Entendeu? A gente vai estar falando de um monte de merda aqui, senhores. E todo podcast bom já começa com um falando de mulher, não é mesmo, seu Thiago? Cara, não adianta. O assunto que mais rende conversa pra homem é mulher. Não adianta. É, cara, não, ainda mais, aqueles tipo... caras que vêm com papo de ai, quem fala de mulher é gado, porque falar de mulher é tão breta, blue pill. Cara, o assunto que mais é da hora de você conversar com seus mano, conversar trocando, tipo, bebendo cerveja e tal, é mulher, cara. Não adianta. Então vamos falar sobre mulher nessa porra. Pior que é verdade, cara. Ainda mais que, tipo, só mulher rendeu 2 horas de assunto pra você lá no seu vídeo, né, cara? Pois é. Cara, eu não duvido nada que alguém tenha, sei lá, mandado aquele vídeo lá pra minha ex, pra, sei lá, pra minas que fizeram parte do meu passado. Não duvido nada que alguém tenha feito isso. Mas até porque eu cito explicitamente o nome das minas. Eu até achei que, sei lá, pudesse dar BO com alguém, mas não deu até agora. Não, é que a galera da Esgoto só não é filha da puta de, tipo, sair pegando coisa e mandando. Porque eu já vi muito canal, tipo, a galera pega vídeo e manda pra pessoa mencionando o vídeo sem nem conhecer a pessoa, sabe? Uhum. Ah, mas sei lá, cara. No meio da esgotosfera tem uns que, sei lá, sinceramente, eu não confio muito, não. É, porque ninguém se conhece pessoalmente. Tudo que a gente tem é, tipo, um avatar aí de anime no YouTube, olha, entendeu? É. Foda passar a confiança. É, sim, mas assim, alguém mal intencionado, de repente, pode muito bem pegar algum vídeo meu, procurar nas minhas publicações antigas, posts antigos, e achar, de repente, minha ex e mandar link lá pra minha ex ouvir, dar um puta BO. Mas eu acho que isso, mesmo que alguém fizesse isso ou já tenha feito isso, sei lá, acho que no fim das contas já faz tanto tempo já, que a maioria das minas também faz tanto tempo que simplesmente perdeu o contato, que eu acho que foda-se, sinceramente. É, e também tu, acho que tua ex não tá ligada nesse negócio de podcast seu aí, né, essas coisas? Uhum. Ah, então, então tá de boa, eu acho. Não sei, cara, porque eu nunca namorei, então não entendo, assim, as dificuldades de ter uma ex-namorada. É, ainda bem, cara. Sei lá, eu só tenho uma ex e já acho uma merda. Imagina esses caras, essas pessoas que têm, sei lá, 5 ex, 6 ex, que, tipo, sai de casa e já vê o ex na rua, saca? Imagina como merda deve ser a vida da pessoa. Sei lá, eu acho meio estranho, cara, porque, tipo... A galera que já namorou inveja a galera que não namorou porque, tipo, você não passa pelo que eu passei. E a galera que não namora inveja os que namoram achando que é tipo um mar de rosas, entendeu? Uhum. Sim. Ah, sei lá, cara. Eu, particularmente, eu acho que o namoro que eu tive, eu tinha que ter passado mesmo. Querendo ou não, me ensinou coisa pra caralho. Então, assim, não me arrependo de muita coisa. Acho que se eu pudesse voltar no tempo, acho que teria feito as mesmas coisas quase. Mas, sei lá, cara. É que, assim, eu sou um sujeito muito reservado. Então, tipo, ano que vem eu completo 26 anos. 26 anos eu só namorei uma mina minha vida inteira. Eu considero um número baixo, muito baixo. Ainda mais que, não querendo me gabar, mas geralmente as mulheres, as pessoas dizem que eu sou um cara bonito e tal. Então, se eu quisesse passar o rodo por aí, namorar, sinceramente, eu já estaria namorando há muito tempo. Mas como eu sou um sujeito mais moderado, que pensa muito antes de fazer e tal, até hoje só foi uma mina. E eu acho que isso é bom, cara, sabe? Você meio que... Não necessariamente você ser um cara com sei lá, 30 anos que nunca namorou ninguém, não necessariamente um cara assim, mas você ser um cara que não teve muitas vezes, não teve tantas experiências assim, eu acho que no fim das contas, quanto menos relacionamentos passados você teve, menos fracassos você vai ter, menos frustrações, menos traumas e melhor pro futuro, eu acredito. Não, com certeza, cara. É por isso que, tipo, eu acho que é uma coisa que eu tava falando com o Wilton um dia desse, de que eu tenho que... às vezes é bom quebrar essa ilusão do namoro perfeito, entendeu, cara? Uhum. E nada melhor do que passando pela prática, entendeu? É por isso que, assim, sei lá, porque eu mesmo assim, eu ainda me pego, tipo, imaginando, sei lá, uma menina de 5 anos atrás, você fala, pô, eu queria namorar com ela, eu quero, sei lá, eu, tipo, quero entrar no namoro, entendeu? Tipo, ficar imaginando, ah, tipo, todos os dias vão ser, sei lá, fazendo cafuné no outro, blá, blá, blá, sem briga nenhuma, entendeu? Essas viadagens todas, entendeu? Entendi. Mas tem algum... Você tá rindo porque sabe que é besteira, né? É que, sei lá, cara, quando alguém fala desses negócios de, ai, eu quero ficar o dia inteiro abraçado com ele, e ai, nossa, vou ser muito feliz com tal pessoa, eu só consigo pensar que, cara, você, infelizmente, está vivendo num idealismo que não vai, muito dificilmente vai se cumprir. Até, sei lá, a mina com quem eu converso, a mina que mora distante e tal, ela tem esse idealismo. E eu não falo nada pra ela, eu não transpareço que eu tô rindo. Mas interiormente, às vezes, ela escreve umas coisas que eu falo, isso daí é pura idealização, desculpa, mas a chance disso acontecer é muito baixa. De tipo, ai, vamos passar o dia inteiro só abraçados um com o outro, vamos ser muito felizes juntos. Não tô falando que, sei lá, vai dar errado, que vai ser só briga, não tô falando isso. Mas, sei lá, eu não acredito mais em um relacionamento que é um mar de rosas, que, ai, vai dar tudo certo, nunca a gente vai brigar, nunca a gente vai fazer cara de cu um pro outro. Eu, sinceramente, não acredito mais nesse tipo de coisa. O que eu acredito é um relacionamento que é saudável através da distância. Não distância física, sabe? De um morar aqui e o outro morar na puta que pariu. Não nesse sentido. Mas no sentido de, tipo, os dois terem uma vida individual, saca? E aí eles só se veem final de semana, passam um tempinho juntos e depois cada um tem uma vida mais ou menos separada, mas continua mantendo contato e tal. Algo não muito meloso, caso... basicamente. É que aí eu acho que à medida que as pessoas vão passando junto, elas vão se conhecendo. É aquele negócio, tipo, quanto mais as pessoas vão se conhecendo, mais às vezes elas vão percebendo que, tipo, sei lá, não gostam tanto quanto imaginavam que gostavam uma da outra, saca? Uhum. Ou até enjoando. É, eu particularmente, mesmo com as pessoas que eu gosto, digamos assim, eu preciso de um tempo e um espaço, saca? Então, por isso mesmo que às vezes eu vejo amigo que eu às vezes verdadeiramente gosto, e aí depois de eu ver a pessoa, eu preciso de, sei lá, 2 meses sem ver a pessoa pra poder me encontrar de novo. Porque eu preciso de um tempo e um espaço. Eu vejo a pessoa, e aí depois eu só quero ver a pessoa depois de 1 mês, 2 meses, não sei. Porque eu tenho meio que uma necessidade de estar em casa, de estar sozinho e tal. Então isso é válido pra todo mundo que eu conheço, até pra, sei lá, uma namorada, uma esposa, até com uma pessoa assim, isso valeria também. Ah, justo. Ainda mais que a gente tá naquele... Acho que até em namoro, principalmente, a gente tá naquela época que, tipo, tem que saber como é que a outra pessoa tá, o que ela tá fazendo a todo momento, toda hora, entendeu? Uhum. Sim. Tipo, o que eu mais vejo hoje, por exemplo, eu tenho um brother, por exemplo, que ele terminou com a namorada dele, tipo, eles começaram a namorar, cara, e depois de 1 mês, ele, tipo, ele falou, ele terminou de repente, assim, tipo, eles eram daquele casal bem meloso, tipo, ai, ficavam se agarrando toda hora, e, tipo, falando, ai, ele é meu docinho de coco, entendeu, essas porra aí, entendeu? Sei. E de repente ele terminou um dia desse, tipo, do nada, eu perguntei, pô, cara, mas por que você terminou? Ele, não, é que é o seguinte, eu tava jogando meu CS... Aí ela começou a perguntar, o que, que você tá fazendo? Aí ele falou assim, eu tô jogando meu CS. Aí, não, você não, pô, você tá jogando CS, por que você não tá conversando comigo? Aí ele me mostrou o print. Aí você falou, então quer saber, vai tomar no meio do seu... Tá, aí terminou a parada, justo, entendeu? Justo, certo ele. Foda-se, foda-se essa mina do caralho. É, cara, tipo, é porque... Aí eu perguntei, não, cara, mas será que você não exagerou um pouquinho? Ele, não, mas ele falou, tipo, se fosse a primeira vez, eu acharia estranho, mas não terminaria. Mas ele falou que tipo, era tipo toda semana, que ele não podia jogar ou fazer alguma coisa, ele tinha que estar, toda hora que ela tava online, tinha que estar conversando com ele, sabendo o que, que ele tava fazendo, entendeu? Ah, mano, se eu tô com uma mina assim, velho, na primeira, sinceramente, na primeira eu já falo, mano, tô jogando aqui, quer falar? Sei lá, vai conversar com a porra do seu cachorro, se vira aí, porra. Ou então termina aí logo, caralho, porque, porra, eu gosto de jogar, não quero ficar 24 horas falando com você, vai fazer outra coisa. Ele quer que eu fique 24 horas por dia com você, arranja outra pessoa. Não, sinceramente, a primeira que uma mina viesse dessa assim, aí você tem que me dar atenção, ai, faz. Nossa, faz 2 horas que você não fala comigo. Eu já falaria, mano, vai, só vai. Eu já falaria isso pra mina, sinceramente. É, cara, às vezes eu acho que esses relacionamentos, tipo, de adolescência, por exemplo, acaba rápido e começa rápido, porque, tipo, eu sinto que são duas pessoas incompletas que, tipo, eles ficam juntas só pra ficar lambendo as feridas um do outro, sabe? Tipo, uhum. Um ficar meio que enchendo o bolo um do outro, tá ligado? Uhum. Sim. Se sentir amado, e aí depois, assim, vai enjoando e termina, tipo, depois de um mês, uhum. Entendeu? Sim, quando eu vejo esses relacionamentos assim, que é tudo na base da meloso, e ai meu docinho, ai amor da minha vida, ai, sabe esses bagulhos de adolescente? Quando eu vejo esses negócios assim, eu já, na minha cabeça, eu já falo, os dois estão juntos por fatores materiais corpóreos, ou, resumindo, os dois estão juntos só pra fuder, basicamente. Porque aí é aquele negócio, cara, eles estão juntos enquanto a chama, entre aspas, da paixão tá acesa. A partir do momento que a paixão vai embora, o relacionamento também vai embora. E 90% dos casos é isso, tipo, passou 6 meses, acabou. Por quê? Porque 6 meses depois já termina aquele sentimento de, oh, nossa, caralho, sabe? E aí, pronto, acaba. Não tem mais meu docinho, não tem mais meu amorzinho, simplesmente acaba, basicamente. É, cara, tipo, ainda mais que uma coisa que eu vejo muito é que, peraí, só deixa eu, é que, cara, eu comecei um raciocínio aqui na minha mente, só que eu falei, não, peraí, deixa eu ouvir o que o Thiago tá falando e eu esqueci o raciocínio. Puta que pariu, cara. Tenta lembrar. Nossa senhora. Não dá. Ah, então... Devia esquecer, ah, foda-se. Não, essa era... Eu ia falar mais coisa de gado, entendeu, cara? Ia ser mais gado. Mas, é... Cara, isso chegou num ponto, tipo, que... Eu não sei se isso acontece com você. Mas, por exemplo, é que fora da gravação, galera, eu e o Thiago tava falando sobre esse negócio de massagear o ego, um ficar enchendo bola do outro, sabe? Uhum. E aí... Cara, uma coisa que eu tô... Isso tá virando uma mania, eu tenho que parar com isso, cara. É tipo, por exemplo... É, eu fui na livraria, faz 2 dias atrás eu fui na livraria. Aí eu peguei um livro lá, aquele livro que eu te mandei foto, sabe, Thiago? Uhum. Comprei um livro da A Casa dos Mortos do Dostoiévski. E, cara, eu fiquei com vergonha de ficar lendo o livro lá na livraria, cara. Porque eu imaginei assim, a galera vai ficar olhando pro meu livro e vai pensar, ah, esse cara lê Dostoiévski, ele só quer tipo, que a galera massageie o ego dele, sabe? Entendeu? É tipo aqui, cara, no podcast, entendeu? É tipo, só de eu tá. É tipo, eu imagino assim, que só de eu tá falando que eu leio Dostoiévski, tipo, eu já imagino que aí vocês estão pensando que eu quero que, tipo, massagear meu ego pareça um intelectual, entendeu, cara? Eu fico, tipo, eu fico com vergonha de falar essas coisas, entendeu? É, cara, tipo, sei lá, eu não ligo mais pra isso. Então, por exemplo, no meu canal eu acabei de postar um vídeo lá falando de livros, indicando livros, autores e tal. E um desses livros que eu recomendo é justamente o Memória da Casa dos Mortos, do Dostoiévski, que eu já li ano passado e achei do caralho, aí recomendei no livro. E recomendei mais lá um monte de autor meio que cult, digamos assim. E sei lá, se vier alguém, ah, você tá querendo pagar de intelectual. Cara, eu só sou uma pessoa que eu gosto de ler e eu gosto de usar o cérebro. Se você, sei lá, acha que qualquer coisa é um ataque ao seu ego, ou qualquer coisa é eu querendo fazer uma afirmação, não, porra, foda-se. Pra que eu vou querer me autoafirmar se o meu sonho é cometer suicídio? Tipo, foda-se. Foda-se. É, cara, o negócio piora quando, por exemplo, quando eu tava lá com o livro, entrou uma mina no recinto, eu, tipo, ela ficou do meu lado, Aí eu fiquei, tipo, pior ainda, porque eu não sei o que, que tá acontecendo com as relações de hoje, cara. Tipo, eu acho que o Bauman não cobre essa parte específica. Apesar do livro dele ser muito completo, por exemplo, do amor líquido, de como as relações de hoje se deram. Leiam esse livro, seus putos. É bom. Mas aí, cara, tipo, eu comecei a meio que, sei lá, tipo... Eu senti, pô, cara, será que eu não tô lendo esse livro só pra impressionar essa mina? Entendeu? E, tipo, e mesmo eu, tipo, genuinamente gostando de ler, só, tipo, já tá lá antes, eu fiquei, tipo... Não, cara, será que eu guardo o livro só porque, tipo, vai ficar parecendo que eu tô lendo o livro na frente dela pra impressionar ela, entendeu, cara? Tipo, o negócio tá se deteriorando a um ponto que eu começo a ficar paranoico, entendeu? Uhum, sim, acho que isso vem muito também de redes sociais, eu acredito. Esse lance de você ficar meio desconfiado sobre o que as pessoas pensam, como elas reagem, se elas dão amor no que você tá fazendo, se elas reagem com sei lá. Acho que essa paranoia sobre o que as pessoas pensam da gente vem muito também de rede social. Porque hoje em dia tudo rede social é react. Até no YouTube também, react. Então você tem que saber o que as outras pessoas pensam, você tem que demonstrar sentimentos. Então meio que acaba virando um ciclo em que tá todo mundo preocupado com coisas que no fim das contas não importam, saca? Tipo, preocupado com, ai, será que as pessoas vão achar isso de fato de mim? Ou será que vai parecer que eu tô querendo pagar de intelectual? Sei lá, cara, tipo... Se você realmente tá querendo pagar de intelectual, paga, tipo, foda-se. No fim das contas, todo mundo faz alguma coisa pra massagear o ego, saca? De uma forma ou de outra. Claro que alguns fazem de uma forma mais escrota, outros de uma forma mais discreta, mas no fim das contas, quem tem ego tá massageando ele, de alguma forma, querendo ou não. E também, tipo, eu cheguei a essa conclusão um tempo atrás, assim, mas eu não acho que tenha nada de errado em você, tipo, querer massagear, ter o seu ego um pouquinho massageado, assim, tipo, contanto que traga algo de interessante às outras pessoas, entendeu? Uhum. Sim. Às vezes até em atitudes mínimas, que você acha que não tem ego, às vezes tem. Às vezes o próprio ato de leitura é um ato de exercício de ego, porque aí você lê e aí você fica pensando depois, porra, eu sou um cara inteligente, ou porra, eu li aquele livro lá me faz ser um cara mais culto. Sei lá, às vezes até o fato de ler já serve pro ego, então, tipo, foda-se. Tipo, por isso que, por exemplo, sei lá, Dostoiévski, como é que eu comecei, tipo... Ler Dostoiévski, sei lá, porque eu vi, pô, esse cara é um livro que só escreve livro cabuloso. Então, se eu ler esse livro cabuloso, logo eu serei cabuloso. Entendeu? E aí eu peguei livro crime, quer dizer, o primeiro livro que eu comprei foi O Jogador, aí, tipo, foi há uns 2 anos atrás. Eu não entendi porra nenhuma do livro e deixei lá parado até 1 ano atrás, que aí eu realmente peguei a parada pra entender, mas, tipo, entendeu? E, tipo, sei lá, cara. Eu tava até conversando sobre isso com você, que, tipo, tem uns caras que eu não tanco ler, tipo, Kant. Uhum. Eu não tanco, não tanco. Eu comprei aquele livro dele, tipo... Eu tive uma fase que eu ia na livraria pra comprar livro, mas comprar um bando de livro que eu não entendia porra nenhuma, entendeu? E eu acho que era só pra, tipo, pra me pagar de inteligentão, entendeu? Uhum. Sim. Pro meu pai, porque o meu pai olhava e eu comprei, sei lá, eu comprei aquele livro do Nietzsche, o Et Homus... E o Crítica da Razão Prática. Aí só pra mostrar pro meu pai, pai, se liga, eu leio o Kant Nietzsche. Só que aí, cara, quando eu peguei pra ler, por exemplo, Kant, cara, eu não consegui passar da primeira parte, que eu não consegui compreender porra nenhuma. Mas, cara, sei lá, tem alguns casos de autores específicos que você não deve se culpar muito, não. Kant é um deles. Cara, pra ser bem sincero, até hoje o único livro, sei lá, desde que eu comecei a ler com mais intensidade, de 5 anos pra cá, vamos colocar aí, 5, 6 anos pra cá, que eu comecei a ler mais neuroticamente, digamos assim, Kant é o único cara até hoje que eu não consegui chegar ao fim do livro. Todos os livros que estão na minha estante, eu li eles da página 1 até o final do livro. Mas Kant eu não consegui, cara. Kant, o Crítica da Razão Prática, se não me engano é um crítico da Razão Prática que eu tenho. Eu cheguei na página 300, aí eu percebi, eu falei, mano, desde a página 100 e alguma coisa eu não tô entendendo mais porra nenhuma, mano. Eu tô perdido completamente. Então eu vou, sei lá, vou ler mais 200 páginas e vou continuar embabado sem entender nada, ou eu parto pro outro? Partir pro outro. É o único livro até hoje que eu realmente não consegui, sabe? Não consegui porque é muito chato, cara. É muito... Nossa, Kant é muito chato. Chega a ser insuportável, sabe? Eu já li Heidegger, que é outro cara que falam também que é difícil pra caralho de entender. E realmente, Heidegger é toda complicado. Essa escola da filosofia analítica eu acho foda de entender. Uhum. Sim, Heidegger também é um cara difícil pra caralho de entender. Ser e Tempo, eu li o livro completo, mas assumo que, assim... pelejei pra caralho pra conseguir ler o livro completo. Mas assim, Heidegger, apesar de ser complicado de entender, ele não é chato. Ele é um cara que, porra, se você entender, se você conseguir sentir, digamos assim, o que ele diz, aquilo ali pode, porra, ser uma puta revolução na sua vida, uma puta revolução em escala existencial, vamos colocar aquilo. Então aquilo lá serve para um conhecimento mais prático. Já o Kant é um conhecimento 100% teórico e é um conhecimento também que ele escreve numa linguagem, puta linguagem chata do caralho, velho. Cara, eu só compreendi tá Kant, chato, Heidegger, essa véio. Galera... quando eu peguei a parada tudo mastigada, entendeu? Uhum. Sim. Por exemplo, sei lá, aqui... mas tem, cara, tem umas coisas do Kant que, tipo... ele fala num jeito, numa grandeza tão grande, tipo, como se você, as suas ações determinassem o universo, entendeu? Tipo, por exemplo, aquela frase dele... age como se a máxima da tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal, entendeu? Quando você lê isso, você fala, porra, velho. Tipo, você sente o foda, entendeu? Imperativo categórico. É, cara, quando ele fala assim, aplica o imperativo categórico, saia da menoridade, realize sua máxima, entendeu, cara? Você, tipo, você sente muito cabuloso. Uhum. Sim, mas no fim das contas ele poderia falar tudo isso que ele falava de um jeito muito mais fácil. Que nem, por exemplo, o lance do imperativo categórico. Era só ele ter falado, faça de um jeito com que todo mundo possa fazer igual você faz sem problema nenhum. Pronto, já seria uma definição mais fácil. Tipo, faça de um jeito com que se a humanidade inteira seguisse da mesma forma que você faz, isso fosse seja algo bom, digamos assim. Pronto, uma explicação meio simples, meio tosca, mas que qualquer babaca, digamos assim, consegue entender. Mas não, ele fica usando uns puta termo técnico, fica, sabe, uma puta enrolação e uma linguagem, puta linguagem acadêmica, que por mais que seja um negócio assim, foda, profundo, digamos assim, se torna chato. É, cara, tipo, eu tinha... eu li, eu, depois que eu li a primeira página do Crítica da Razão Prática e desisti, aí eu comprei aquele livro do Aristóteles, o Ética Nicômaco, sabe? Uhum. Aí eu pensei, não, cara, se Kant já é uma puta pedrada, imagina Aristóteles, entendeu? Só que, cara, surpreendentemente, tipo, eu achei Aristóteles, cara, muito mais simples do que Kant, cara, tipo, porque ele fala tudo bonitinho, entendeu, cara? Ele fala a teoria dele, dá um exemplo, pronto, segue pra próxima, entendeu? Uhum. Sim. É muito mais de boa. Sim, sim. Eu acho que o grande problema da filosofia começou com a filosofia moderna, digamos assim. Começou a partir do racionalismo, digamos assim. Descartes? Sim. Acho que a partir de Descartes começou a complicar coisas que não precisavam ser complicadas, digamos assim. Até por isso que depois veio a escola existencialista e tal. Se bem que São Tomás de Aquino também é um cara que complica pra caralho as coisas. Mas eu entendo as motivações de São Tomás de Aquino. Enfim. Eu acho que o São Tomás de Aquino, apesar do que a galera fala, tipo, por exemplo, aquela página de memes lá de filosofia, Suma Teológica e Memes. Sim, aí, tipo, nego fica zoando o São Tomás de Aquino, né? Entendeu? Mas, tipo... eu acho que ele foi importante pra casar a filosofia com... tornar a filosofia algo que não fosse visto como coisa de hereges na época medieval. Tipo, ele conseguir casar e tornar uma ciência aceitável na época, entendeu? Apesar de aquelas noções de motores dele, é um puta porre, mas acho que tá valendo. Sim. E tipo, e até hoje, cara, por exemplo, Descartes, eu pulei toda aquela porra do dualismo cartesiano, eu pulei essa merda inteira. Tirando o empirismo, porque eu acho que foi. Eu gosto da escola empirista, mas Descartes, essa parada toda de dualismo, blá blá blá, eu pulei a porra toda, eu caguei. É, tipo, sei lá, escola humanista da Revolução Francesa, época de Descartes e tal, eu acho que tem muita coisa aproveitável em termos filosóficos dessa época, muita coisa que eu levo pra vida também, mas a minha escola preferida, o que eu mais leio é basicamente coisa do século passado, então é a coisa mais da linha existencialista e niilista. E por mais que eu seja, eu mesmo eu falo que niilismo é uma doença, entre aspas, moderna. Você bota no cabo da Ciolo. É, por mais que eu mesmo acho que do niilismo é, de certa forma, uma doença moderna, eu, cara, querendo ou não, eu sou influenciado pra caralho pelo niilismo, e querendo ou não, várias das minhas atitudes, dos meus atos, das merdas que eu faço por aí, são de caráter de um sujeito niilista, digamos assim. Então, o que eu mais gosto é estudar, digamos assim, a escola existencial, a escola do indivíduo em si. Agora o papo do empirismo, do conhecimento, da ontologia, blá blá blá e tal, eu até acho interessante, mas eu não acho, não acredito que o empirismo possa explicar tudo, que o humanismo está sempre certo e tal. Tem muita gente que coloca muita fé nisso, no empirismo, na escola racionalista, na ciência, esse tipo de coisa. São basicamente os neo-ateuzinhos de hoje em dia. E eu acho isso um povo bem babaca, em suma. Eu acho que basicamente não dá pra resumir tudo ao conhecimento humano. O conhecimento humano é limitado, todo mundo sabe disso. E sem contar que também os cinco sentidos humanos, a nossa capacidade de compreensão das coisas também é limitada pra caralho. Então... sei lá, cara, talvez com o transhumanismo alguma coisa relacionada a isso mude. Mas por hora nós ainda somos limitados pra caralho e, sei lá, se mesmo com o transhumanismo acho que ainda a gente não vai conseguir conhecer, sei lá, o universo inteiro. Existe conhecimento pra caralho aí por afora, o ser humano não é nada, basicamente. Não, sim, sim. É porque, assim, tipo, eu tento dividir uma coisa, porque antes eu era cético pra caralho, ficava tipo, eu era mas isso faz muito tempo, eu era daqueles caras que tipo, sei lá, botava no status WhatsApp, Deus não existe, entendeu? só pra tipo, ser revoltado, entendeu? Uhum. Mas isso faz tempo, né? Aí eu comecei a olhar tipo, de uma forma diferente, tipo, eu procurei assim, uma filosofia pro mundo físico e uma filosofia pro mundo metafísico, entendeu? Tipo, ou seja, para as coisas do dia a dia e tipo, para minha vida assim, no plano terreno, eu adoto, por exemplo, como eu posso dizer, uma visão um pouco mais empirista, tipo, de que as experiências me tornam o que eu sou hoje e influenciam o meu jeito de ser, entendeu? Tipo, assim, pro plano terreno, mas pro plano metafísico, por exemplo, eu até hoje não decidi se é a questão de Deus, se é, por exemplo, até a sua ideia que você falou na necessidade metafísica, eu achei interessante do Demiurgo e do Deus incognoscível, entendeu? Achei bem interessante. Mas é. É, tipo... acho que é mais uma questão prática, entendeu? Sim, um livro que eu li recentemente, foi o último livro, na verdade, que eu li, eu terminei esse livro ontem, se chama Uma Confissão, do Tolstói. Inclusive, eu recomendei ele no vídeo que eu postei hoje. Eu vi, você postou no Instagram também. Sim. E, assim, no, sei lá, do meio pro fim do livro, não querendo dar spoiler, mas já dando um pouquinho de spoiler do livro, mas o Tolstói percebeu que... o livro fala basicamente de uma angústia existencial do Tolstói quando ele percebeu que a vida dele, em termos terrenos, não tinha sentido. E ele perguntava qual era o sentido da vida dele, ele não encontrava uma resposta no terreno, no material, e aí ele começou a pensar até mesmo em cometer suicídio, porque no fim das contas a vida dele não tinha sentido nenhum, não tinha importância nenhuma em termos terrenos e tal. E aí ele faz essa analogia de que a questão do sentido da vida, pelo menos para ele, Tolstói, ele fala no livro, ele estava fazendo uma questão que vai além do material, porque a questão do sentido da vida para Tolstói é algo que não está ligado ao material. Então, quando ele busca sentido na vida, nas coisas materiais, ele está buscando no lugar errado o sentido para a vida. E que, segundo ele, o sentido da vida é algo que é extramaterial, ou seja, é algo que é muito mais ligado a questões metafísicas, questões existenciais, digamos assim, do que ligado a coisas materiais. Então, mesmo que, como ele narra no livro, mesmo ele tendo conquistado tudo que ele queria conquistar, conquistou fama, vendia livro pra caralho, tinha uma esposa, tinha filhos, tinha terreno, tinha, enfim, basicamente tudo que ele podia conquistar, ele conquistou. Mesmo ele tendo tudo isso, aquilo ali não dava uma resposta para a questão do sentido da vida. Por quê? Porque a questão do sentido da vida, para ele, é uma questão que não pode ser respondida em termos materiais. Ela tem que ser respondida em outros termos. Então, por mais que a gente viva no material, por mais que a gente esteja na Terra e empirismo, blá, blá, blá e tal, existem certas coisas que, pelo menos Tolstói afirma, que não podem ser respondidas com resposta daqui, saca? A gente tem que responder com coisas que estão fora daqui, ou além daqui, como quiser. E eu acho que para muitas coisas é basicamente isso daí. A gente não pode, sei lá, colocar termos materiais em questões que se você for olhar só pelo lado material, você vai cair num niilismo fodido, saca? Sim, basicamente sim. Isso daí, eu acredito. Eu muitas vezes, por exemplo, eu me pego assim, cara, é porque o meu psicológico afeta muito o meu físico, entendeu, cara? Então, tipo, quando eu fico com alguma angústia, alguma coisa, eu sinto até, tipo, dor, entendeu? Tipo, física mesmo, sabe? Uhum. É uma coisa estranha. Aí, tipo, essas coisas estavam me corroendo, cara, tipo, esse negócio de sentido da vida, é porque eu tô vivendo, é, assim, qual é a minha motivação pra seguir no dia a dia, entendeu? Tipo, uhum. E aí, cara, eu resolvi, assim, pode não ser a verdade em si, mas, tipo, eu tinha algumas saídas, por exemplo, eu posso, sei lá, minha vida é servir a Deus, ou sei lá, minha vida é, o sentido da minha vida é ir pro céu, alguma coisa assim, entendeu? Tipo, uhum. Pra logo, tipo, o caminho fácil, assim, não que seja o caminho errado, mas, tipo, o caminho fácil, entendeu? Uhum. É, mas aí eu, tipo, eu resolvi pegar aquele caminho mais, um caminho prático de, se eu estou no plano terreno, se eu estou vivendo agora no plano físico, então meu sentido está no plano físico, entendeu? Tipo, então, o que eu decidi foi procurar um sentido, é criar um sentido no plano físico. Então, tipo, não encontrar, mas criar, entendeu? Tipo, não, eu não tenho um objetivo, e eu acho que eu entendo que eu poderia passar 90, 100 anos pensando num sentido, que eu não ia encontrar um sentido, entendeu? Aí eu resolvi que o sentido não é para ser descoberto, é para ser criado, entendeu? Tipo, você cria o seu sentido. É uma filosofia mais prática, mas eu não acho que seja errado você procurar um sentido no metafísico ou em algo além do que tá no material, entendeu? Não acho que seja errado. Não é, tipo, porque antes, quando eu me dizia ateu e coisa assim, eu olhava pros crentes e falava, não, eles são fracos, porque eles não querem aceitar a realidade, então eles ficam botando na mão de Deus, entendeu? Mas aí o que eu não olhava é que, tipo, realmente nós somos fracos, entendeu? E não é errado você, por exemplo, acreditar em um ser maior ou acreditar em coisas que estão além de nós pra dar sentido à sua vida e passar a ter uma existência mais, pelo menos, com menos dolorosa, entendeu? Sim. Até porque eu não me lembro quem fez essa afirmação, se é São Tomás de Aquino ou se é outro, mas eu me lembro que alguém fez a afirmação de que o ser humano é um ser religioso por natureza. E eu concordo, sabe? Querendo ou não, eu acho que o que diferencia o ser humano, uma das principais questões que diferencia o ser humano dos outros animais, é que o ser humano precisa de algo para acreditar. Porque se ele não tiver nada para acreditar, mesmo que a crença dele seja na não crença, mesmo que ele, se ele não tiver nada para acreditar, ele para de funcionar, saca? Então ele vai ficar tendente a cometer suicídio, ele vai ficar tendente a se tornar um completo fudido social, enfim, vai acontecer coisas que não vão ser bom para ele mesmo, saca? Então, querendo ou não, cara, mesmo que você seja ateu, mesmo que você, não sei, não tenha uma crença definida, mas todo mundo precisa acreditar em algo. Nem que seja em não acreditar em algo, em acreditar que não acredita. Mas no fim das contas, todo mundo acredita. Simples fato de você pensar, quando você pensa qualquer coisa, você já tá acreditando. Então, pronto. Sim. É porque eu posso dizer, cara, com certeza que eu não assim ser fraco, mas eu não aguentei, cara, ser ateu, entendeu? Não aguentei, porque, tipo, cara, ser ateu é tipo, todo dia eu ficava numa angústia do caralho, tipo. Porque, sei lá, tipo, até questões básicas, tipo, ah, eu vou morrer, e aí? Tipo, sei lá, eu vou ter o nada, o vazio? Ou, tipo, me sentir completamente sozinho, entendeu? Sem alguma coisa, sem algo pra acreditar, entendeu, cara? Eu não aguentei, eu cara, é uma vida de sofrimento, entendeu, cara? Uhum. Você não ter algo que acreditar, entendeu? Tipo, você só... Eu acho que... E foi através da parte que eu descobri que, tipo, se você quiser viver só do material, eu acho que você vai, tipo, ser... A sua vida vai ser muito difícil, cara, muito complicado. Se você quiser só viver do material e só, tipo... Só como eu posso dizer... Só estar no material e dizer, pronto, é isso, entendeu? Sim. Eu não aguentei. Tipo, eu acho que quem vive somente no... Eu até acredito que seja possível viver somente no material, sabe? Só ter objetivos pra essa vida e cumprir os objetivos e arranjar outros objetivos. Mas eu acho que, assim, só é possível você viver somente no plano material se, um, você é uma pessoa que constantemente busca novos objetivos, ou seja, você mantém a roda da vontade girando, ou seja, você consegue uma coisa, aí você já não dá tempo pro tédio surgir. Você já busca outra coisa e aí depois consegue outra coisa, já vai para outra coisa e vai num ciclo infinito. Ou seja, primeiro requisito, ou você tem que manter a roda da vontade girando. E o segundo requisito, eu acho que você tem que ser um cara bem anestesiado, saca? Porque, querendo ou não, depois que você consegue as coisas que você quer, ou você fracassa nas coisas que você quer, você bate questões do tipo, o que, que eu vou fazer agora? Qual é o objetivo da minha vida? Às vezes bate esse tipo de questão, até meio que indiretamente, saca? E aí, quando bater esse tipo de questão, eu acho que o sujeito tem que estar muito anestesiado. E quando eu digo anestesiado, é tipo, usando droga, ou se jogando em prostituta, ou fazendo alguma merda, resumindo. O sujeito tem que estar muito jogado na merda pra ele não pensar nesse tipo de coisa. Porque, querendo ou não, o ser humano, eu acho que, pelo menos pra maior parte da humanidade, eu não sei, eu não digo 100% da humanidade, mas eu acredito que a maior parte da humanidade precisa da relação com o absoluto, com o infinito. As pessoas não conseguem pensar na própria vida... pensando que a vida delas é algo frágil, é algo limitado e que é algo que não tem importância alguma, não tem peso nenhum e, sabe, foda-se, sabe? A maioria das pessoas não consegue ou não conseguiria aturar esse fato. Então elas precisam ter uma relação, até para fazer as atividades diárias delas, elas precisam ter uma relação com o infinito, ou ter uma relação que o que ela está fazendo tem alguma importância. Se não uma importância absoluta, tipo, ir pro céu, se não uma importância desse tipo, mas uma importância a grau do tipo, eu vou fazer isso para dar uma vida melhor para os meus filhos. Eu vou fazer isso para fazer bem para as pessoas, saca? Então, querendo ou não, o ser humano precisa acreditar em algo que é maior do que ele. Eu acho que a 95% da humanidade tem essa necessidade de ter uma relação com algo maior do que si. Seja esse algo maior, seja a sociedade, seja Deus, seja, sei lá, um grupo que você faz parte, seja, sei lá, a merda que você for, mas eu acredito que a maioria dos seres humanos tem essa necessidade natural e eu não enxergo isso como algo ruim. Eu enxergo isso até como, sei lá, uma possível evidência de que algo maior do que a gente existe, saca? Aliás, Santo Agostinho fala isso, que essa necessidade que o homem tem de Deus, seja qual Deus for, seja Deus Estado, seja Deus Grupo, Deus Ateísmo, sei lá, seja qual Deus for, mas essa necessidade inata que o ser humano tem de Deus já é uma prova de que Deus existe. Porque se Deus não existisse, por que que o ser humano teria essa necessidade de Deus? Por que o ser humano teria necessidade da verdade se a verdade não existisse? Então, Santo Agostinho, por exemplo, fala disso, utiliza isso como argumento para definir que Deus existe. E eu, pessoalmente, não necessariamente concordo com a afirmação, essa afirmação de Santo Agostinho, porém eu acho que faz bastante sentido, saca? Eu não concordo, não necessariamente concordo que o ser humano tem necessidade de Deus, mas eu concordo que o ser humano tem necessidade de algo maior do que ele, saca? E, sei lá, não enxergo isso como algo negativo. Então, se o sujeito, pra suprimir esse isso que ele precisa, ele acredita em Deus, ótimo, bom pra ele. Se ele acredita, sei lá, na sociedade, e ele é humanista e quer uma sociedade melhor e tal, ótimo, bom pra ele. Se ele acredita em política e vai utilizar a política como Deus dele, ótimo, bom pra ele, sei lá. Cada um utiliza aquilo que melhor lhe convém pra suprimir essa necessidade, essa falta, esse vazio, enfim. Sim, por isso você diz também, no seu próprio vídeo, necessidade metafísica, né? Uhum, sim. É, eu, pelo menos, eu cheguei num ponto semelhante ao que Tolstói, do livro que eu acabei de falar, chegou. Eu cheguei na conclusão de que, materialmente falando, eu não tenho por que estar aqui. Eu não tenho, simplesmente. Não, sabe? E eu identifico em mim essa certa necessidade de fazer algo que ultrapassa a mim mesmo. E simplesmente eu perdi a esperança nas coisas terrenas, eu perdi a esperança na sociedade, eu perdi a esperança no ser humano, eu perdi a esperança nos meus amigos, eu perdi a esperança em praticamente tudo, sabe, que tá aqui. Então, basicamente, eu tive que achar alguma coisa, já que o material perdeu o sentido pra mim, eu tive que arranjar alguma coisa que fizesse sentido que não está no material, ou seja, o metafísico, o extrafísico. Então, por isso mesmo que veio esse sentimento de que eu necessito de algo que não está aqui, saca? Porque, pra mim, o que tá aqui não tem mais sentido de ser, basicamente. Sim, sim. E, cara, eu não sei se pra você é também, mas você, pra mim, o ócio, assim, quando eu me encontro em um estado de ócio, é muito danoso pra mim, cara, no sentido de, tipo, ao ficar um longo período de tempo sozinho comigo mesmo, cara, é aí que começa a vir esses questionamentos e começa, tipo, criar essa angústia, entendeu? Tipo, de você não ter a resposta e você tá nessa busca e não consegue encontrar, entendeu? Uhum. E aí, tipo, e aí eu acho que é esse o motivo pelo qual as pessoas, muitas vezes os jovens, assim, ou até os famosos adolescentes, tardios de 30 e 40 anos, estão toda hora festejando, fazendo merda ou coisa assim, estão sempre, tipo, festejando ou procurando coisa pra fazer, merda pra fazer, porque, tipo, quando eles ficam só, eles não aguentam ficar sozinhos consigo mesmos e esses, porque quando eles ficam sozinhos consigo mesmos, esses mesmos pensamentos nossos causam uma angústia tremenda neles, sabe? Uhum, eles ficam aqui fazendo aquele negócio, a fuga da realidade. Uhum, sim, é, querendo ou não, o tédio é um dos grandes motivadores da humanidade. Então, sei lá, é pelo tédio que a humanidade tem pensamentos existenciais, é pelo tédio que a humanidade criou coisas, é pelo tédio que o jovem vai em festa, é pelo tédio que acontece um monte de coisa. Então, eu acho que as pessoas fazem de tudo pra evitar o tédio, porque o tédio é incômodo. Não somente o tédio em si é incômodo, mas o que o tédio traz pro ser humano é incômodo. Eu tenho toda uma teoria sobre o tédio. Eu acho que o motivo mais básico do tédio não combinar com a existência humana é o motivo de que o tédio é a inerência, o tédio é o não movimento das coisas. E nós, seres humanos, qualquer ser vivo é movimento, movimento é vida. Nós, mesmo que a gente esteja, por exemplo, parado, deitado no chão, mesmo quando a gente está 100% parado no nosso corpo, exteriormente falando, a gente não está parado, nosso corpo está se mexendo, o nosso coração está batendo, as veias sanguíneas estão... Não estou fazendo nada porque não, é impossível não fazer nada, né? É, tipo, o seu corpo está em movimento, todas as suas células estão em movimento, seu estômago está digerindo coisas, seu coração está batendo, seus pulmões estão enchendo de ar, sei lá quantas vezes a cada minuto, ou seja, tudo no nosso corpo é movimento. Tudo, 100% do nosso corpo é movimento. E aí, a partir do momento em que a gente por exemplo, tenta entrar no não movimento, isso é extremamente incômodo, não somente para a consciência, mas também para o nosso próprio corpo, porque o não movimento, eu acho que até a nível inconsciente, o não movimento é encarado como morte. E o corpo, a consciência, a matéria, busca a qualquer custo evitar a morte. É o princípio, o instinto mais básico de qualquer ser vivo, evitar a morte. Então, o tédio, de certa forma, ele se assemelha um pouco à morte, porque o tédio é um não movimento. Então, por isso mesmo que o tédio é extremamente incômodo para o ser humano. E, aliás, eu pretendo aprofundar um pouco mais essa questão do tédio e tal num bagulho que eu pretendo escrever futuramente, um livro que eu pretendo escrever futuramente, que vai se chamar O Silêncio, que eu pretendo tratar pra caralho sobre essa questão do tédio e por que que o não movimento é extremamente incômodo pro ser humano. Até a questão do silêncio também, por que que o silêncio é tão incômodo pra maioria das pessoas e tal. Eu acho uma questão extremamente complexa e interessante, eu diria. Sim, sim. Eu até comentei isso na entrevista com o Hilton, de tipo, só que era em outro contexto, mas falando que, tipo, sei lá, você não pode estar simplesmente sozinho, tipo, com uma pessoa do seu lado e ficar em silêncio porque os dois começam a se sentir incomodados e querer falar alguma coisa, qualquer merda que seja, entendeu? Uhum. E as pessoas tratam o silêncio como, por exemplo, se você ficar em silêncio com uma mulher, por exemplo, ela vai te achar um cara sem assunto ou um cara chato, que não sabe conversar, tipo, até com um brother mesmo, se você só ficar, tipo, em silêncio tranquilo, os dois já vão achar, tipo, ah, tem alguma coisa errada, pô, tá em silêncio, tem alguma... entendeu? Uhum. Sim. E, tipo, pelo bocejo do Tiagrão, eu acho que, além dele estar ficando com sono, a gente já deve ter perdido 99% dos ouvintes aqui depois de falar de mulher. Eu acho que, sei lá, o povo deve ter entendido, a maioria do pessoal deve ter captado tudo nos 20 primeiros minutos. Agora o povo deve estar meio tipo, hã? A gente tá fazendo a crítica da razão do gado, alguma coisa do gênero, porque a galera não tá tancando o assunto. Crítica da razão existencial. É crítica da razão do tédio, né? É, sim. O que eu ia falar mesmo? Cara, eu ia falar um bagulho também, tipo, no meio da sua fala, que era um bagulho legal de falar, mas eu esqueci. Enfim. Esqueci não, também. Não. Igual você agora há pouco, esqueci. Enfim. Pô, Thiago, já tá me copiando, bicho. Pois é, desculpa, eu sou cópia do Petri, cópia de vários outros, agora também você é cópia sua. Ué, cara, já te chamaram de cópia de alguma coisa aí do Petri? Sim, já, sei lá, umas 5, 6, sei lá quantas vezes alguém comentou lá. Ai, negócio mal feito, cópia do Petri. Mano, sei lá, cara, eu acho que só um cara que realmente não sabe o que eu faço, não sabe o que eu falo, não entende o que eu falo pra achar que eu sou cópia do Petri, porque, por exemplo, o Petri, o foco do Petri sempre foi, sempre vai ser stand-up, comédia. Por mais que ele tenha um pouquinho de veia existencial, um pouquinho de filosofia, mas o foco maior dele, ele mesmo fala, é comédia, stand-up, piada e tal. Eu não, meu foco é 100% diferente, eu não acho, eu nem gosto muito de humor. Meu foco é mais, sei lá, literatura, filosofia pura. Então, não bate muito com o Petri, eu não sou um cara que, sei lá, nos meus podcasts eu fico fazendo piada. Eu sou ruim de piada, eu não sou uma pessoa legal, engraçada, tipo, foda-se. É, cara, as piadas são as nossas vidas, né, cara? É, tipo, a piada é eu bebendo e fazendo merda, eu viajando pra pegar mulher e não pego ninguém. É, minha vida é uma piada, foda-se. Pra que eu vou fazer mais piada ainda? Não, que isso. Ah, sei lá, cara. Mas você é um cara cheio de experiências, né, Thiago? Tipo, só aquele bagulho de São Paulo já te rendeu histórias pra, acho que, pelo resto da vida, né? Sim, sim, cara. Sei lá, cara. Eu sou um sujeito muito... muito de querer ficar em casa, mas quando eu saio de casa pelo meu estilo de vida porra louca, niilista de ser, acontece às vezes umas merda aí. Puta que pariu. Então, sim, eu tenho até que um número bom de experiências de vida. Infelizmente ou não, sei lá. Tá me ouvindo? Cara, eu não. Você tá ouvindo? Eu fiquei um minuto sem te ouvir, cara. Caralho, sério? E eu continuo sem te ouvir. Tá me ouvindo? Não tá ouvindo? Aê, Thiago. Tá ouvindo? Caralho. Thiago. Tô aqui. Tô aqui, não tá ouvindo? Puta que pariu. Putz, Guilherme. Ai, cacete. Aê. Tá ouvindo? Tá ouvindo? O que que aconteceu, cara? Você tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Tipo, eu tava te ouvindo, mas você não me ouvia, pelo jeito. Isso, eu não tava te ouvindo. É, então, eu tava conseguindo entender você, eu tava te ouvindo, só que aí não chegava nada aí do seu lado. Ah, entendi. Você até me mandou mensagem aqui. É, sim. Estranho. Hoje. É, cara. Cara, eu posso falar uma coisa na moral? Eu tô com preguiça de cortar isso aqui na edição, cara. Eu também ficaria. Senão, aliás, tem até um podcast que eu gravei com o Quill. É, isso faz o quê? Sei lá, uns 6 meses. Que teve uma parte que eu e ele fomos mijar. E aí eu não cortei essa parte. Então, se você for escutar o podcast que eu gravei com o Quill, eu e ele bêbado, tá até hoje lá. Tipo, a gente, vamos dar 5 minutos aí, aqui pra mijar. Aí a gente sai, vai mijar, aí eu não cortei essa parte. Aí ficou 5 minutos simplesmente de nada, barulho de nada, e aí depois volta. É, cara, e foi tipo. A gente, como, por exemplo, quando eu gravei com o Wilton, aquela conexão Brasil-Japão é uma bosta, né? Uhum. Ainda mais que lá no Japão o cara deve ter lá uma internet de 1 giga, aqui é 10 mega. Então, tipo, a cada 2 minutos tinha uma. Eu ficava 5 segundos sem falar e ele 5 segundos sem falar, porque um não tava ouvindo o outro. E eu deixei lá, cara, porra, era muita coisa pra cortar, eu caguei. Uhum.